Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. Vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kent Kalkon, leitura autorizada pela editora BB Books. Nós estamos na leitura do capítulo Decida Liderar Sua Família. Hoje nós estaremos lendo a partir do tópico Eu Irei Amá-lo. Napoleão Bonaparte disse: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos todos os impérios, mas em que apoiamos as criações dos nossos gênios? Na força, Jesus Cristo fundou o seu império sobre o amor e hoje milhões de homens morreriam por ele. A liderança torna-se extremamente poderosa e persuasiva. Quando o líder ama verdadeiramente aqueles que estão sob seu direcionamento, Deus não quer você apenas para liderar a sua família, mas para amá-la profundamente. As pessoas tendem a seguir os ensinamentos e a liderança daqueles que mais as amam. Quanto mais você caminha com Deus e o obedece, a cada dia mais do seu amor vai ser derramado em seu coração. Romanos 5:5. Deus irá aprofundar e enriquecer cada vez mais o amor que você já sente pela sua família. Subtítulo: Ame-os pelo seu casamento. Os filhos se sentem muito mais seguros quando sabem que seus pais se amam. Quando eles veem que você abraça, beija e expressa afeto por sua esposa, seus filhos ficam mais animados durante o dia e dormem melhor durante a noite. Mas poucas coisas podem deixá-los mais tristes do que quando a mãe e o pai não parecem se importar um com o outro. Se você é casado e seu relacionamento com sua esposa está difícil ou insípido, você deve fazer o que for preciso para fundamentá-lo novamente em uma base sólida. Esqueça seu orgulho, resolva seus problemas, peça aconselhamento divino e peça perdão por qualquer irregularidade. Fale, ouça e mude. Lembre-se, você é um homem e Deus te colocou no comando para assumir o controle de quaisquer questões que possam prejudicar sua casa ou seu casamento. Não espere por ela, fique à frente e seja o líder que Deus quer que você seja. Nunca é fácil. E por isso Deus atribuiu essa coragem a você. O próximo capítulo te ajudará mais em relação a isso. Se você for divorciado, mostre para seus filhos que não foi isso o que você ou Deus queriam que acontecesse. Peça perdão a eles e faça um esforço extra para mostrar que a palavra de Deus vos diz como fazer um casamento dar certo para que o ciclo do divórcio não continue a se repetir. Ame-os pelas palavras de afirmação. Muitos pais acham as palavras eu te amo difíceis de dizer, até mesmo para seus filhos. Mas é absolutamente necessário que eles ouçam a confirmação do amor de seu pai. Mesmo se você nunca ou raramente ouviu isso do seu pai, olhe nos olhos deles e diga como eles são importantes e que você é grato a Deus por ele ter te dado filhos. Suas palavras em 10 segundos podem mudar tudo para sempre e construir uma força incrível ao senso de autoestima de seu filho ou filha. Um pai sábio irá certificar-se de que seus filhos não têm nenhuma dúvida em relação ao valor inestimável que eles têm. Ame-os com o seu tempo. As palavras são importantes, Mas se as suas ações as contrariarem, você está enviando sinais dúbios que vão acabar com a confiança dele em você. Isso é especialmente relevante em seu trabalho. Você deve fazê-lo bem, é claro, realizando com excelência para o Senhor. Mas seus filhos precisam saber claramente de que seu trabalho não é mais importante para você do que eles são. Se seus filhos sentirem que sempre ficam com as sobras da sua energia e atenção, eles irão se afastar e se ressentir. Mas você pode evitar isso. Por mais difícil que seja, colocando limites no seu tempo de trabalho, delegando e demonstrando do que você vai lutar pela sua família. Determinadas épocas do ano vão exigir mais tempo de você do que o habitual. Mas se essa exigência é constante, você está mascarando um problema pessoal, escondendo-o por trás do seu compromisso com o trabalho, que acaba exigindo menos do que você gostaria de admitir. Seu coração vai seguir o seu investimento. O trabalho vai se afastar da sua família, se você permitir. O nível de confiança e saúde espiritual dos seus filhos estão ligados à sua influência na vida deles. O seu trabalho não tem o direito de roubar isso deles ou de você. Eles não vão lembrar do que você fez por eles enquanto você estava no trabalho. O exemplo que você definir será provavelmente seguido por eles e transmitido aos seus netos também. Conceda esse exemplo de amor para eles. Eu irei protegê-los. Pais são os maiores protetores física, emocionalmente e espiritualmente. Por exemplo, quando um homem leva sua filha até o altar em seu casamento, ele deveria estar comunicando duas coisas importantes para ela e os outros presentes. Primeiro, que ele preservou a natureza moral da filha durante toda a sua vida para seu marido, segundo Coríntios 11, 2. E segundo, que o homem ao qual ele está prestes a entregar sua filha provou ser moral, financeira e espiritualmente qualificado para conduzi-la, mantê-la e protegê-la a partir daquele dia. A maioria dos homens não percebe ou reconhece essa fantástica responsabilidade. Mas como um pai, sei que você é chamado para pastorear e proteger seus filhos em cada área da sua vida durante o curto período de tempo que você tem com eles. Jesus disse: quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão livres. Lucas 11, 21. Como o homem forte da sua casa, você deve proteger sua família com amor de qualquer coisa que prejudique o coração, a mente ou o corpo deles. Um homem deve estar consciente, informado e envolvido na vida de sua esposa e filhos, conhecendo, sabendo o que eles estão pensando, com quem estão andando por aí e o que estão fazendo. Ele deve pedir ajuda a Deus em oração para discernir qualquer coisa que possa prejudicá-los ou desviar seus corações. Embora esse seja um trabalho que consome tempo, o amor faz os homens protegerem o que é valioso para eles. Você não deve proteger o seu próprio coração apenas, mas o da sua esposa também. Se o mundo a está afastando das prioridades de Deus, ou se algo ou alguém está ameaçando de alguma forma, é seu dever investir e protegê-la. O mesmo se aplica aos seus filhos. Você gostaria que seus filhos fizessem escolhas sábias sem precisar de muita supervisão e fiscalização. Mas eles precisam de ajuda para fazer as escolhas corretas. e por isso que você é pai deles. Talvez você quisesse que a sua mulher cuidasse desses detalhes para você ficar livre e fazer o que quiser, mas ser um pai presente no início irá te dar recompensas e te fazer poupar tempo e dores de cabeça no final. É por isso que um momento devocional com a palavra na sua família é tão importante, pois seus filhos aprendem a amar a sabedoria em vez de desenvolver maior interesse pelas coisas do mundo. Como ovelhas, talvez seus filhos andem em áreas que não são seguras. E cabe você fazer o que for necessário para garantir o bem-estar deles, mesmo que eles não compreendam plenamente. Se abandonados, eles tendem a reduzir os seus padrões. Mas como líder, seu trabalho não é apenas dar limites para usar a palavra de Deus, para ensinar seus filhos e pensar sabiamente a fim de que eles definam seus próprios padrões. Ensine-os a temer e amar a Deus e para que eles não entrem pela vereda dos ímpios, nem ande nos caminhos dos maus, Provérbios 4, 14 e 15. Da televisão, internet, telas de cinema, a interações com o sexo oposto, você é responsável pela definição de parâmetros e pelas regras básicas. Mas eles precisam ter a certeza de que você também está cumprindo com esses parâmetros. E não dizendo uma coisa enquanto faz outra. Você deve ensinar e educar sem hipocrisia. Suas lições devem ser vividas. Você não pode dizer para seus filhos evitarem as drogas e o abuso de álcool se você é usuário. Não se pode efetivamente alertar seus filhos em relação ao perigo da pornografia se você gosta de apreciar. Você não pode mostrar que eles devem se guardar para um casamento santo e tratar seu corpo como templo de Deus, 1 Coríntios 6, 19, sem amar a sua própria esposa, segundo os mandamentos dele, com pureza de pensamento e cuidados no coração. Na página 286, nós temos um apêndice para ver seis das influências mais poderosas que você deve mostrar na vida dos seus filhos. Estarei lendo e enviando amanhã. Sim, todos nós cometemos erro e estamos aquém da glória de Deus. Mas seus filhos sabem quando o seu coração é sincero e com isso eles podem viver para agradar ao Senhor. Basta perguntar a si mesmo o que você pensava de seus próprios pais. Desde cedo você sabia qual era o nível de integridade e honestidade deles. Você sabia mesmo que eles não percebessem isso. Seus filhos sentem o mesmo em relação a você também. Mas ao se ajustar e ao configurar um alto padrão, você está protegendo seus corações e trabalhando por maiores interesses. Você está ajudando-os a não cometer erros evitáveis e perigosos, além de orientá-los pelo caminho da verdade, por toda a vida. Quanto mais velhos seus filhos ficam, mais eles precisam entender a lógica por trás das regras. Aqueles que estão enraizados na verdade e princípios de Deus terão uma base sólida. Quando as crianças aprendem a andar com Deus e conhecem seu caráter, elas passam a discernir as coisas certas e erradas, as prudentes e imprudentes, melhorando cada vez mais. Isto requer a sua liderança corajosa. Eu lhe servirei. Jesus amou as pessoas identificou as suas necessidades e depois serviu a elas. Ele ensinou, curou, se doou, trabalhou e liderou algumas delas, tanto no serviço ao Pai quanto à humanidade. Ele demonstrou o maior dos mandamentos nas Escrituras: amar a Deus com todo o teu coração, alma e força, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando você demonstra o valor das pessoas enquanto serve aos outros, seus filhos seguem um exemplo. Se você fizer isso, eles tendem a abraçar um estilo de vida, de generosidade e sacrifícios, entendendo que fazer isso é normal e quase instintivo. Ensine seus filhos a pensar além de si e a satisfazer-se ao amar os outros pelos gestos e palavras. Chame eles para trabalhar como voluntários com você na igreja ou em um evento de caridade. Ajudem as viúvas em sua comunidade ou alimente os desabrigados. Isso fará a fé deles crescer mais rápido do que qualquer coisa, além de aprimorar a compreensão do amor ao próximo, pois a experiência é a professora mais eficaz. Você é o pastor de sua casa. Você é o modelo principal. Quando você ama e serve, seus filhos aprendem a amar e servir. Quando você guarda seus olhos, sua boca, sua mente, eles ficarão mais propensos a fazer o mesmo. Se quando você ora por eles regularmente, por sabedoria, força, e para seus corações sejam abertos a Deus e a sua palavra, o Espírito Santo tem prazer em te ajudar a ser o pai e líder que dá exemplo para seus filhos hoje e impacta o mundo de amanhã. Amar, proteger e servir em fundamentação espiritual. Assim, os homens se tornam líderes em suas casas, defensores de suas esposas, heróis de seus filhos e os filhos dignos do orgulho de seu Pai Celestial. É preciso ter força, coragem, oração e algumas medidas não tão agradáveis. Mas você poderá olhar para o passado de uma família abençoada pela iniciativa que você investiu e pelas prioridades que você manteve. O homem não é perfeito, mas todo homem pode ser corajoso. Todo homem pode liderar a sua casa com a palavra, a presença e a ajuda de Deus. Nós encerramos aqui mais um capítulo, capítulo 5. E o autor nos deixa aqui o verso para memorizar. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que você andares. E como desafio de coragem nesse capítulo, habitua-se a ler semanalmente pelo menos um capítulo da Palavra de Deus todos os dias. Hoje eu deixo para vocês esse áudio para meditação e um forte abraço. Até amanhã, se Deus me permitir, e eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.